tornar-te minha musa e me perder. Se o nome samba enredo, dizendo não te esqueço, fazer-te minha rainha e ter você. Terei que me esforçar, tentar lhe convencer, que nesse exato momento sou o melhor pra você. Foi quando eu tive um lapso, tornar-te minha musa e me perder. Seu nome samba enredo, dizendo não te esqueço, fazer-te minha rainha e ter você. Eu terei que me esforçar, tentar lhe convencer, que no exato momento sou o melhor pra você. Nada igual, nada igual. Um cara normal.